Casinha dos Teclados. Casinha dos Teclados. Marquei nesse bar pra gente conversar. Do jeito que está, não dá pra continuar com a nossa relação. Cansei das brigas, suas traições, entre desejos e decepções. Mais uma vez fui pro motel com outra. Posso até chorar, mas pra você não volto mais. Nem vou correr atrás de alguém que não me ama. Não me dá valor, segue sua vida, que vou seguir a minha longe de você. Casinha dos Teclados. Casinha dos Teclados. Marquei nesse bar pra gente conversar. Do jeito que está, não dá pra continuar com a nossa relação. Cansei das brigas, suas traições, entre desejos e decepções. Mais uma vez fui pro motel.